turma da bregadeira, diferenciado. Quando tô aqui no bailão, aqui só tem patrão. Hoje é revoada na frente do paredão. A tropa já tá formada, as novinha enlouquece. Na hora da putaria, elas fica, sobe e desce. Na hora da putaria, elas fica, sobe e desce. Tá louco, doidona, toma. Só tá louca, dona, tá louca, tarada. Toma, fica e não para. Tá louca, doidona, toma. Só catuca, dona, tá louca, tarada. Fica e não para. Tá louca, doidona, toma. Só catuca, dona, tá louca, tarada. Fica e não para. Tá louca, doidona, toma. Só catuca, dona, tá louca, tarada. Fica e não para. Para. Só tem patrão, hoje é revoada na frente do paredão. A tropa já tá formada, as novinha enlouquece. Na hora da putaria, elas fica, sobe e desce. Na hora da putaria, elas fica, sobe e desce. Tá louco, doidona, toma. Só catuca, dona, tá louca, tarada. Toma, fica e não para. Tá louco, doidona, toma. Só catuca, dona, tá louca, tarada. Fica e não para. Tá louco, doidona, toma. Só catuca, dona, tá louca, tarada. Fica e não para, tá louca, doidona, toma. Só catuca, dona, tá louca, tarada. Fica e não para. Para. Fica e não para. Para. Fica. Turma da bregadeira, para. Diferenciada. Para. Fica e não para.